Muito boa noite, amigos. Está no ar mais uma edição de Flutuar, este programa que vos traz meia hora de música específica em flauta e todas as suas variantes. Vamos ouvir mais um pouco de música de flauta à volta do nosso universo e tudo o que esse instrumento maravilhoso tem a nos oferecer. Esperemos que goste e que apreciem a seleção que preparamos hoje apenas para si. Esta é a Antena Web. Fique connosco, não desligue. Thank you. Já se passou praticamente meia hora deste programa Flutuar. Ainda temos três músicas para concluir a seleção de hoje que preparamos para si e que esperamos sinceramente que tenha sido do seu agrado. De minha parte, prometo voltar no próximo sábado com mais uma seleção de flauta e desejo que tenham todos uma ótima semana. Sejam felizes e aproveitem ao máximo.